A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, é uma bênção maravilhosa, gloriosa, podermos abrir a Bíblia e lermos um capítulo da Bíblia, pelo menos, ao dia. E hoje vamos compartilhar o capítulo 3 de Juízes. Repito, Juízes. Capítulo 3. E nós vamos ver hoje três juízes da história de Israel. Agora, passando a introdução, já vamos começar a ler sobre a história dos juízes em Israel. Esse capítulo, irmãos e irmãs, é samba de uma nota só, nós diríamos, parafraseando aí a música popular brasileira. Samba de uma nota só. São três variantes, três notas dissonantes, mas de uma mesma nota. Tá bem? São variáveis de uma mesma nota. Você sabe que na música nós temos os campos harmônicos e nós temos uma sequência de notas, e nessa sequência de notas nós temos a harmonia, a melodia e tudo mais. Nesse capítulo, nós vamos ver três situações que, na verdade, refletem uma questão importante, mas muito importante, que nós não podemos deixar de lado. Pelo contrário, ouvir a palavra, ler a palavra, você que está lendo junto, ouvir essa palavra, internalizar essa palavra e agir do modo que devemos agir, segundo essa palavra. Tá bem? Senão nós cairemos nas mesmas questões que nós vamos ver nesse breve capítulo de Juízes 3. Vai ser uma devocional, gostosa, tenho certeza, mas ela não é longa, é curta e diz respeito a uma verdade principal, e dentro dessa verdade principal você coloca, né? Dentro de um acorde, você coloca algumas notas que geram a harmonia. Usando essa figura de linguagem. Juízes capítulo 3. Mas antes disso, a devocional de abertura que nos foi enviada do pastor Antônio Júnior, pela nossa equipe, que diz assim: não importa se estamos no melhor ou no pior momento de nossas vidas, Deus está conosco e ele prometeu que nunca, nunca vai nos abandonar. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Esse texto está em Romanos. Texto clássico de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Eles nos abençoaram, mandaram uma palavra nos abençoando, nós abençoamos a equipe de abertura devocional e abençoamos a todos os irmãos também. Dito isso, vamos para a leitura e você vai logo perceber o que eu estou dizendo. povos que ficaram em Canaã, a partir do versículo 1. Eis, portanto, as nações que o Senhor permitiu ficar na terra, a fim de, por elas, submeter Israel à prova, todos os que não tinham passado por nenhuma das guerras de Canaã. Irmãos, aqui eu vou dizer qual é a nota, e depois nós vamos ver dentro desse acorde, vou dizer qual é o acorde. E dentro desse acorde você vai perceber, então, três notas principais que compõem esse acorde, ou seja, três pontos principais que resumem esse capítulo. A presença dos pagãos, irmãos, dos pagãos cananeus entre os israelitas, serviu, por um lado, como teste de sua fidelidade a Yahvé, e, por outro, como fonte de castigo e correção a todos quantos não obedeciam à palavra de Deus. Ponto final, acabou. É isso. A presença dos cananeus serviu, por um lado, como um teste de fidelidade ao Senhor, e, por outro lado, eles foram um instrumento para o Senhor corrigir o seu povo, fonte de castigo e correção a todos quantos não obedeciam à palavra de Deus. Irmãos, como sistema, o mundo como sistema de valores é nosso constante obstáculo a ser vencido em nome do Senhor. Quando cedemos ou abrimos concessões ao pecado, logo percebemos em que cilada caímos. Quando resistimos e optamos por seguir o caminho que o Senhor nos propõe, também logo sentimos a bênção de agradarmos a Deus, ainda que tenhamos que passar por alguns sofrimentos, como mostra Hebreus 5, Romanos 5 e milhares de textos na Bíblia. Então, acho que já ficou claro. Se obedecemos ao Senhor, vamos viver a bênção de tê-lo em nossa vida e experimentar a abundância dessa vida. Se desobedecemos, nós vamos sofrer as consequências de estarmos saindo da vontade de Deus, da presença do Senhor, e nos afastando da presença do Senhor, nós acabamos sofrendo aquilo que não devíamos sofrer. O versículo 2 dá sequência, então, e introduz os três juízes. Ele procedeu desse modo com o objetivo de ensinar todos os descendentes dos israelitas a arte da guerra, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os povos que permaneceram na terra foram os cinco governantes dos filisteus, todos os cananeus ficaram espalhados pelo território, os sidônios, os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal Hermon até Lebo Hamate. Esses povos foram deixados na terra para servirem ao propósito de submeterem Israel à prova. Era uma prova. Nós estamos tendo prova na FUVEST agora, tivemos prova do ITA. É o final do ano, agora é marcado por provas. E Israel estava sendo posto à prova, a fim de ficar notório se obedeceriam aos mandamentos, eles iam passar na prova ou não. Se obedeceriam aos mandamentos que Yahvé ordenara aos seus antepassados por intermédio de Moisés. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. desposaram as filhas desses povos. Aí já complicou. Deram seus próprios filhos em casamento às filhas deles e passaram a cultuar aos seus deuses. Aí complicou de vez. Tá bem? Então eles foram postos à prova, como nós estamos passando por momento de prova no Brasil inteiro agora. Em todos os lugares as pessoas estão fazendo prova de vestibular e coisas semelhantes. Então, e também as provas da escola, da faculdade, final de ano, é um período marcado por isso. E nessa prova, ou nós somos aprovados, porque aprendemos a lição, estudamos a lição, aprendemos a lição e fizemos a lição corretamente, ou nós somos reprovados. Se nós somos aprovados, nós vamos receber a graça da superabundante vida do Senhor. E se nós somos reprovados, então o que acontece são as consequências que nós vamos ver já agora. Primeiro, esses povos não eram proprietários, em princípio, dessas localidades. Isso tudo era posse que Deus deu a Abraão lá atrás. Mas, em segundo lugar, é preciso considerar também, falando com vocês agora com muita franqueza, que esses conflitos que nós vemos 3 mil anos depois não são tão simples assim como as pessoas às vezes pensam, ou até pessoas da mídia despreparados acabam falando incorretamente. Por quê? Se por um lado Abraão recebeu a herança dada pelo Senhor, por outro lado, o povo de Israel depois se afastou. Os descendentes de Abraão, Isaque, Israel, José e os 400 anos e 430 anos no Egito, até a saída do Egito, a tomada da terra prometida, fez com que esse território ficasse desocupado. E como nós estamos falando de um período onde há nômades e seminômades, você sabe disso. Bom, isso foi ocupado. Esses territórios foram ocupados e pequenos vilarejos foram erguidos, algumas cidades pequenas também, algumas cidades maiores, alguns impérios, pré-impérios, vamos chamar assim, nascentes, se estabeleceram ali. E agora, a questão é de quem é essa terra? A quem pertence? E como fazer agora para administrar isso? Essa é uma questão que está posta há milênios e não vai se resolver com um acordo aqui, outro acolá, um decreto aqui, outro acolá. Essa é uma questão de milênios. Quem é o proprietário? Quem tinha recebido de Deus a porção, nós cremos assim, que era Abraão, mas os outros dizem não, o território ficou vazio, nós ocupamos, construímos e eles estão certos. O território estava vazio, eles construíram, fizeram suas cidades, adoravam seus deuses, eles não estão errados nisso. Porque não tinha uma placa lá dizendo, ou qualquer outra coisa, um cartório dizendo, olha, ninguém ocupe todo esse território aqui. Todo esse território. Se você pensar lá na fronteira com o Egito, até lá ao norte, bem ao norte, então não tinha um cartório garantindo, olha, isso aqui um dia os descendentes de Abraão vão voltar. Não. O que houve foi uma promessa de Deus e o povo de Israel agora chegou para ocupar e para tomar posse daquilo que Deus deu, e que muitas partes foram compradas. Mas, por outro lado, quem estava morando dizia e diz Até hoje? Não, isso é nosso. Então, não tem ninguém errado em tese. Nós temos a fé de que Deus deu a Abraão e sabemos que Deus ia cumprir a sua promessa e cumpriu. Por outro lado, quem estava na posse da terra diz: não, nós adoramos outros deuses e nós somos proprietários aqui, então tem todos esses embates. A orientação de Deus, que nós já vimos, está lá no blog, era para que toda a terra fosse tomada e todos os que não eram, então, descendentes de Abraão, fossem retirados de lá. Mas o povo de Israel não fez aquilo que Deus mandou fazer e eles ficaram com os então proprietários e viveram no meio deles. E o versículo 6 diz: casaram seus filhos com as filhas deles e desposaram as filhas desses povos. E depois, mais do que isso, aceitaram a cultura desses povos, a religião desses povos, os deuses desses povos, contrariando por completo a vontade de Deus. Então, essa é uma questão delicadíssima. E eu tenho certeza absoluta do que afirmo para vocês, de que só o Senhor, no momento certo, vai dizer e convencer a todos os povos, toda raça, tribo, língua, nação, de que ele de fato fez uma promessa, essa promessa de fato tinha que ser cumprida, mas o Senhor tem um plano para todas as nações que estavam ali também, é necessário apenas que abandonem valores que contrariam o reino. O Senhor vai fazer isso, mas não é por força nem por violência que ele vai fazer, ele vai voltar, e quando ele fizer isso, todos entenderão. Todos entenderão, e haverá salvação para pessoas dos mais variados povos e nações. Ali não tem alguém que esteja totalmente sem razão, salvo algum caso excepcional. Todos tem o seu direito, né? E também a sua fé, de acordo com a sua fé, se comportaram e se comportam. Então, essa é uma questão, um conflito de milênios. Muito bem. Agora vamos ver o que aconteceu por deixarem os povos ali, por conviverem com esses povos. Infelizmente, não havia possibilidade naquele momento de ficar convivendo. Era preciso retirar. Depois, a missão da família de Abraão, dos descendentes, seria anunciar para todas as famílias da terra o Deus eterno. Depois. Mas naquele momento eles ficaram misturados e essa mistura, aproveitando a dica de início, não deu samba, nem bossa nova, como eu citei aqui, né? Versículo 7. Então nós vamos ver momentos, já vimos momentos duros, sangrentos, terríveis, vimos ao longo da história, estamos vendo hoje e nesse momento nós vamos ver novamente. Particularmente com relação a Israel e à igreja, nós temos que aprender o que esse capítulo quer nos ensinar, que é obedecer à palavra do Senhor, andar segundo a palavra do Senhor, só a palavra. Não acrescentar nada, não retirar nada, só a palavra. Isso é a nossa fé. Não é a minha, é a nossa, do povo de Israel, segundo a crença do judaísmo, que depois do ano 70 praticamente vai tornando inviável o convívio entre judeus e judeus cristãos. Aos poucos os cristãos vão se tornando de outros povos. No início eram basicamente judeus, depois do ano 70, eles são dispersos e também o judaísmo diz não efetivamente a Jesus e a pregação, e há uma separação que está presente até hoje. Já são 2.000 anos de separação completa. Para vocês terem uma ideia, no início os romanos achavam que o cristianismo era mais um grupo do judaísmo, mais uma seita do judaísmo, mais um dos partidos do judaísmo. Mas depois do ano 70, no final do primeiro século, isso vai se distanciando por completo e o judaísmo passa a ser uma coisa, cristianismo outra. É claro que ainda restaram judeus cristãos, né? Mas cada vez mais isso foi exceção e não regra. A história do juiz Otoniel, vamos ver rapidamente. Os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Esqueceram a Yahvé, seu Deus, para adorar e servir a Baalins e aos postes ídolos da deusa Aserá, ou algumas pronúncias, Asherá. Então a ira do Senhor se inflamou contra Israel e os entregou nas mãos de Cushã-Rishataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram vencidos e escravizados durante 8 anos. Olha, eles já estavam na terra prometida e foram escravizados 8 anos, lá na Mesopotâmia. Pega o mapa lá no final da Bíblia, lá em cima, ou no seu celular aí. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e o Senhor lhes enviou um salvador que os libertou da opressão. Que bênção, né? Olha a função do primeiro juiz que é relatado, Otiniel. Um salvador que os libertou da opressão. Esse homem foi Otiniel ben Kenaz. Ben quer dizer filho. Então, Otiniel, filho de Kenaz. Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. O espírito de Yahvé, o Senhor Deus veio sobre ele para guiá-lo, de modo que pôde liderar os filhos de Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushã-Rishataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, como nós falamos, que o venceu e dominou o seu povo. E a terra descansou e experimentou a paz por 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Enquanto Otoniel foi juiz em Israel e manteve os filhos de Israel debaixo da orientação da palavra, houve paz. Depois deles serem escravizados, perderem uma porção em terra, eles recuperaram essa porção do rei da Mesopotâmia e viveram em paz 40 anos. Olha a importância de um líder cheio do Espírito do Senhor. Tá bem? Desobedeceram, caíram na mão do rei da Mesopotâmia, foram escravizados. Clamaram ao Senhor, voltaram-se para o Senhor. Deus enviou um juiz, encheu esse juiz do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, como eles falavam, e 40 anos de paz em Israel. E quando o texto fala de paz, também está associada à ideia de fidelidade, porque se eles tivessem, nesses 40 anos, abandonado a fidelidade a Yahvé, eles teriam sofrido novamente. Muito bem, esse é o primeiro juiz, Otoniel, ou Otiniel. O segundo juiz, Eúde. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel recomeçou a praticar o que era mal aos olhos de Deus. Estou lendo assim mesmo, irmãos, porque é de cansar, né? Imagine o Senhor olhando para o povo de Israel, olhando para a igreja, olhando para mim, olhando para você. 40 anos de paz. Acabou, o homem morreu, voltaram a praticar o que era mal aos olhos de Deus. Por esse motivo, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, se tornasse mais poderoso que os israelitas. Eglon conseguiu estabelecer uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, marchou contra Israel, derrotou-o e tornou-lhe Jericó, e tomou-lhe Jericó. Tomou-lhe Jericó, a cidade das palmeiras. Os filhos de Israel foram dominados e serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Primeiro serviram 8 anos outro rei. Agora, o rei da Mesopotâmia. Agora serviram 18 anos. Então, outra vez, os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e o Senhor lhe suscitou um Salvador. Sempre essa ideia, irmãos. O Senhor suscita salvação. E o Senhor lhe suscitou um Salvador, chamado Ehud, ou, nós dizemos em português, Eude. O homem canhoto, filho do benjamita Gera, ou Gerá, por seu intermédio, os israelitas enviaram o pagamento de tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude havia confeccionado uma espada de 2 gumes com 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado junto à coxa direita, debaixo da roupa. Foi, mais tarde, levar o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Uma vez entregue o tributo, Eude dispensou os carregadores. Entretanto, ele voltou do lugar onde estavam os ídolos de pedra, próximo a Gilgal, para dizer ao rei: Ó rei, trago uma mensagem secreta para lhe entregar. Então o rei ordenou: Silêncio! E todos os que se achavam ao redor saíram. O rei Eglon falou: Silêncio, eu quero ouvir essa mensagem. Versículo 20. O rei ficou só, assentado em sua cadeira real, na sala de verão, no terraço. Eude, o segundo juiz, então, chegou bem perto dele e esclareceu: Trago uma mensagem de Deus para ti, ó rei. Aqui não é um dos deuses, é o nosso Deus, é o Deus eterno, é o Senhor Deus, Deus Criador. Trago uma mensagem de Deus para ti, ó rei. Imediatamente o rei se levantou do trono. Então, rapidamente, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Tão violento foi o golpe que toda a lâmina e o cabo da espada penetraram no ventre do rei, e a gordura se fechou sobre a espada, sem que Eude pudesse retirá-la. Então Eude saiu pelo corredor, tendo fechado atrás de si as portas da sala de cima e trancado o ferrolho. Assim que ele saiu, chegaram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior. E imaginaram: ele deve estar aliviando o ventre no banheiro de sua sala privativa. Aguardaram muito tempo, porquanto nem sempre o rei abria as portas do cômodo superior. Por fim, cansados de esperar, tomaram a chave e as abriram, e lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Durante o tempo em que os servos ficavam esperando, Eude escapara. Passou novamente pelo local das imagens de pedra e chegou com segurança a Seirá. Assim que entrou na cidade, tocou o shofar, a trombeta nas montanhas de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. E ordenou-lhes: Segui-me, porque o Senhor entregou o vosso inimigo, Moabe, nas vossas mãos. Israel o seguiu, pois. Perdão, Israel seguiu, pois, e tomaram posse dos vales das passagens do Jordão que conduziam a Moabe e não permitiam que ninguém atravessasse o rio. Naquela oportunidade, mataram aproximadamente 10 mil moabitas, tomados eles, todos eles, perdão, homens fortes e valentes, mas nenhum só escapou com vida. Naquele dia, Moabe foi vencido por Israel e a terra experimentou um tempo de paz que durou 80 anos. Irmãos, atenção ao texto, porque ele é maravilhoso. O primeiro período, eles experimentaram 40 anos de paz. Agora, eles vão experimentar um período de 80 anos de paz, com a intervenção do primeiro juiz, Otoniel. Deus pôs o espírito dele sobre Otoniel, venceu o rei da Mesopotâmia, depois o povo entrou no prumo e eles ficaram 40 anos em paz. Na segunda oportunidade, Eude, como vocês ouviram agora, foi um instrumento, matou aquele que os oprimia e eles viveram 80 anos em paz, o dobro. O dobro. Então, isso é para nós aprendermos rapidamente. Em terceiro, Sangar, um versículo apenas e nós encerramos a leitura. O juiz e líder que se seguiu a Eude chamou-se Shamgar ben Anat, Sangar, filho de Anat. Ele exterminou 600 filisteus com um simples aguilhão de manejar bois. E assim ele também foi considerado um libertador. Mesma ideia de salvação, libertação, tá bem? Assim ele foi considerado um libertador do povo de Israel. Terceiro juiz, terceiro livramento, terceira vitória, terceira bênção sobre o povo de Israel. Mas antes de acontecer, e para fechar a nossa devocional hoje, antes de falar de Débora, se o Senhor nos permitir no, na próxima devocional, é importante entender bem claramente, irmãos, sem milongas, aprender claramente e passar na prova. O Senhor nos testa. Nós passamos a cada dia por um teste da fidelidade a Yahvé. Se nós somos fiéis ou se nós não somos fiéis. Se nós formos fiéis, nós passamos 40 anos em paz, 80 anos em paz, e vamos passar a eternidade em paz, ou seja, e todos aqueles que aceitaram a Jesus e vivem segundo a sua palavra, têm uma vida de paz. Não é uma vida sem problemas, é uma vida de paz, apesar dos problemas, em meio aos problemas, como disse o pastor Antônio Júnior aí na devocional de abertura. Se nós passamos na prova, nós vamos ter uma vida de bênção e de paz. Paz e prosperidade, que é o significado de Shalom. Se nós não passamos na prova e somos infiéis ao Senhor, o que acontece é castigo, o que acontece é correção da parte do Senhor. É o Senhor quem permite. Não sei se você já entendeu isso. O Senhor permite. É um grande avivalista que diz que Satanás não passa de um cozinheiro na cozinha de Deus. Ele está a serviço daquilo que Deus quiser. E Deus vai permitir muitas situações para nos provar. E se nós formos aprovados, bênção. Se nós não formos aprovados, bênção e prosperidade, paz e prosperidade. Se nós não formos aprovados, castigo e correção. Castigo e correção. Tudo isso depende de fidelidade à palavra de Deus. Só a palavra. E o grande confronto que nós temos todo dia, todos os dias, é que nós convivemos com um mundo cujo sistema de valores é diferente dos valores do reino de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o nosso obstáculo a ser vencido. Satanás também é um obstáculo, claro, mas ele é um agente, por um lado, mas só vai fazer aquilo que Deus permitir. Ele já foi derrotado. A velha natureza já foi derrotada na cruz do Calvário. A grande questão é o nosso convívio com outros valores, o que fazemos diante disso. E nós temos que vencer esse sistema de valores contrários ao reino de Deus, porque esse é o grande obstáculo a ser vencido em nome do Senhor. Junto com ele, claro, cai o maligno, cai a velha natureza também. Agora, se nós cedermos ou abrirmos concessões, aquilo que a palavra não está dizendo, concessões ao pecado, vamos chamá-lo de modo geral, tá bem? Concessão ao pecado, nós vamos perceber que que caímos em cilada. E nessa cilada, no caso aqui, a primeira cilada para Israel foi com o rei da Mesopotâmia. O segundo já foi com Eglon. O terceiro já foi necessário levantar Sangar. Nós não podemos ceder. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E eu vou parafrasear dizendo, vamos resistir ao mundo. E usando o slogan do canal Metanoia, onde nós temos 10 a 15 mensagens postadas, você pode pensar, não vos conformeis com esse mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Se nós cedermos ou abrirmos concessões ao sistema de valores contrários ao reino, nós vamos cair em ciladas. Agora, se nós resistirmos e optarmos por seguir o caminho que o Senhor nos propõe, nós também logo sentiremos que estamos agradando a Deus. E ainda que tenhamos que passar por alguns sofrimentos, o Senhor nos dá a vitória. É isso, irmãos. O meu maior desejo e a minha oração nessa noite. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas o que a leitura da palavra gera no coração da gente dia após dia. E não só a leitura, mas como eu disse, a interiorização, a internalização e a transformação disso em pensamento, em sentimento, em comportamento, em ação, isso gera santificação, gera um avivamento, mas não é um avivamento transitório, não é um avivamento só cheio de dons espirituais, como a Igreja de Corinto, mas sem amor. Não, é um avivamento segundo a palavra de Deus, avivamento que tem dois objetivos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Ponho junto aí, geralmente eu explico para vocês que para amar o próximo como a mim mesmo, logo eu preciso amar a mim mesmo, né? Mas colocando junto, amar Deus sobre tudo, ele tem que estar acima de tudo. Amar o próximo, amar a mim mesmo e amar o próximo como eu amo a mim mesmo, desejar para ele, orar por ele, fazer por ele, tudo que eu puder fazer, ser para ele tudo que eu puder ser de bom, pensar dele, sentir, agir, tudo que eu puder fazer para ajudar a pessoa, as pessoas. Se nós andarmos segundo esse propósito, irmãos, acontece uma transformação impressionante nas nossas vidas, uma verdadeira transformação. Se nós não fizermos isso, nós passamos cativos 8 anos, 18 anos, e as pessoas às vezes ficam cativas a vida inteira. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a toda a igreja. Que Deus abençoe até a sociedade para conhecer o Deus eterno. Que Deus nos abençoe, que Ele me abençoe, abençoe você, abençoe sua igreja local, abençoe as pessoas da sociedade, para que nós andemos segundo a vontade do Senhor, que está expressa na palavra. Foi manifesta completamente, a palavra foi manifesta completamente na vida de Jesus Cristo. Aceitá-lo como Salvador pessoal, aceitá-lo como Senhor da vida e andar segundo ele andou. E aí nós experimentaremos bênção. O avivamento que a palavra traz é maravilhoso. Preste atenção. Irmão, amigo, aqui de Entre Folhas. Se você não tem credo nenhum ainda, eu quero falar para você do amor de Deus, eu quero testemunhar para você do amor de Deus. Nós moramos aqui próximo à Igreja Católica, aqui em cima, que você conhece. E nós vamos iniciar. No início, perdão pela redundância, nós vamos iniciar na primeira semana de janeiro, no primeiro sábado de janeiro, uma apresentação de Deus, para que você possa amar Deus e amar o próximo como a si mesmo. Se você já faz parte de uma comunidade cristã, permaneça na sua comunidade. Ponto final. Permaneça na sua comunidade. Mas se você tem o desejo, pastor, eu quero conhecer mais sobre o amor de Deus e levar para a minha igreja. Batista, são três ou quatro batistas, três ou quatro assembleias, três ou quatro de várias denominações aí, mais, né? Não lembro todos os nomes agora, Igreja Metodista. São tantas, mas nós precisamos andar segundo a palavra. E se você deseja conhecer o amor de Deus, o amor, porque Deus é amor, então, a partir da primeira semana, eu estou convidando todo Entre Folhense, pessoal aqui que mora na rua e que nos ouve, convido a todos vocês e todas para um momento de amadurecimento bíblico, para conhecer a Deus. Não é para falar de usos, não é para falar de costume, não é para tirar você da sua igreja local, não é, se você não quer pertencer a nenhuma, não é para fazer você participar de uma, não, não é isso. Isso pode vir até acontecer por opção sua. Mas não é para isso, eu estou falando em nome de Jesus, não é para isso. Meu objetivo nos próximos anos que Deus me der, né, é formar gente madura que ama a Deus e não acrescenta à Bíblia aquilo que a Bíblia não diz. Esse é o nosso desafio hoje, numa igreja que cresce tanto numericamente, nós nos alegramos sim. Com o crescimento. O que não nos alegra é um crescimento sem o devido cuidado bíblico. Então, você deseja? Quero falar para você do amor a Deus. Você deseja? Eu quero falar para você do amor por você mesmo. Você precisa se entender como obra da criação de Deus. Ah, mas eu tenho uma série de falhas, pecados. Você não tem ideia dos pecados que eu cometi, já fui, já roubei, já matei, sei lá o quê. Já infringi os 10 mandamentos, deixei de honrar pai e mãe. Você não tem ideia, você está me fazendo um convite, mas você não tem ideia. Não importa, eu não preciso conhecer você. Eu sei que nós, como seres humanos, cometemos erros, mas você precisa se entender como amado de Deus. Você foi criado por Deus de modo maravilhoso, diz a Bíblia. Você é uma obra da criação de Deus. E se você aprender a se amar como Deus te ama, aí você vai dar a a sequência, e vai aprender a amar os outros como Deus os ama. Então fica esse convite para vocês, tá bem? Nós vamos começar aqui em casa mesmo, mas depois vamos nos disponibilizar para ir nas casas das pessoas falar do amor de Deus, toda casa que quiser. Líderes, pastores, igrejas, podemos ir às igrejas, estamos à disposição. Eu, honestamente, vou pedir desculpa, mas todo mundo conhece aí, o Tião, moro do lado do Tião, da Igreja Metodista, e eu não lembro o nome da rua agora, mas depois até o final do mês eu falo para você o nome, mas não precisa, aqui em cima todo mundo sabe que a gente se conhece. O que importa é que você venha. O que importa é que você aprenda. Ah, pastor, aí eu não posso ir, mas eu posso estar lá na barreira. Joia, nós vamos aí falar do amor de Deus aí. Ah, eu tô lá no, né, num outro bairro. Joia, nós vamos lá, não tem problema. O que nós precisamos é formar cristãos maduros. Primeiro, cristãos. E aí você vai ter o direito de escolher. Ouviu falar do amor de Deus? Ouviu o plano de Deus para a sua vida? Ouviu o projeto do reino de Deus? Ouviu falar sobre Jesus assim, tirando essa roupagem de usos, costumes? Porque quem vai falar para várias denominações diferentes não pode falar de usos e costumes. Nós vamos falar de uma identidade. Que eu estou dizendo para você qual é. Qual é a nossa identidade? O que significa ser seguidor de Jesus? O que significa ser discípulo de Jesus? O que significa andar com Jesus? O que a Bíblia fala sobre isso? O que isso traz de bom para mim? O que isso traz de mal? Quero te dizer que nada. Nada, nada de mal. É só bênção. Mas esse é o nosso convite. Aos poucos nós vamos falando com cada um de vocês. E não se importe. Ah, eu sou de origem evangélica. Ótimo. Ah, eu sou de origem católica. Beleza. Ah, eu sou de origem budista. Tudo bem. Ah, eu não sou de origem nenhuma. Joia, não tem problema. Nós queremos só falar do amor de Deus. Depois, a escolha de segui-lo ou não é com você. E a decisão de encontrar uma comunidade, se você não tem, é com você. Se você já tem uma comunidade, você vai levar para essa comunidade aquilo que Deus te revelar. Eu não tenho nada para revelar, que eu sou o principal dos pecadores, junto com o apóstolo Paulo. O pior deles, o pior dos seguidores de Jesus, mas eu tenho experimentado do amor de Deus. Experimento esse amor. Eu sei o que é ser amado por Ele. Então eu quero te falar do que eu sei. Não das minhas virtudes, não tenho nada para te falar das minhas virtudes, qualidades. Se há alguma coisa boa, se alguma virtude há, alguma virtude foi gerada. Essa virtude foi gerada por Deus. E é Ele que gera essa virtude, Ele mesmo gera em você também. Essa, outras, milhares de outras. Tá bem? Então, aproveito para fazer esse grande convite, porque nós estamos nos aproximando, ainda não chegamos no Natal, vai ser só na primeira semana de janeiro. Se você estiver viajando, ótimo! Ótimo! A Bíblia diz. Tem um espaço para o descanso. Deus criou tudo em 6 dias. No sétimo, ele descansou. Vai descansar. Quando você voltar, procure pela gente e vamos participar das reuniões. Ah, eu estou de férias. Ótimo. Vou estar com a família. Beleza. Tudo isso está contemplado na Bíblia. Só para você ver como não vai trazer nada de mal a você. Tá bem? Eu volto agora para dar bênção a dizer: nós temos diante de nós um momento em que nós estamos misturados com a sociedade e com valores dessa sociedade. Hoje essa mistura não tem as implicações daquele período, então. Tudo bem. Com relação a estarmos misturados. Todavia, algumas coisas andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, Amós 3:3. Nós vamos poder conviver com todo mundo para falar do amor de Deus. Mas algumas coisas que as pessoas pensam, sentem, fazem, falam, nós não vamos pensar, fazer, falar, sentir. Por quê? Porque não está no projeto de Deus e não vai estar em você. Aí nessa hora nós não vamos estar juntos, mas vamos estar juntos com todos para amá-los. E diante de você tem uma história, a história dos juízes. Aprenda com Otoniel. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele libertou Israel da opressão. O Espírito do Senhor virá sobre nós e ele nos libertará de toda opressão. Aprenda com Eúde, o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele libertou Israel da opressão. O Espírito, assim como veio sobre Eúde, vai vir sobre você e você vai ser liberto de toda opressão e vai viver vitória, paz e prosperidade. E aprenda com Sangar e você vai viver paz, bênção, alegria, vitória em todos os sentidos. Agora, só tome uma decisão. Não dá para ficar assim. Ah, eu clamo a Deus, Deus me ajuda. Ele me salva. Me ajuda e me tira do apuro. Ele acabou de me tirar do apuro, aí eu faço tudo errado de novo. Aí não dá. Se fizer isso numa prova, lembra? Aí não dá. Se você colocar notas totalmente fora da harmonia de uma música, não vai dar. Então, aprenda com esse texto. O povo de Israel era teimoso. Não fez o que era bom perante o Senhor. Diz o texto, fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Então, não faça o que é mal diante dos olhos do Senhor e faça o que é bom diante dos olhos do Senhor e eu tenho certeza que você vai experimentar uma vida plena e feliz. Alguns, essa vida plena e feliz vai ser vivenciada de uma maneira, outros de outra maneira, uns com determinados dons, outros com outros dons, outros ministérios, outros talentos, cada um de um jeito, porque o Senhor nos fez assim. Cada um vai congregar, um aqui, outro acolá. Não tem problema. Mas faça aquilo que é agradável a Deus. Senão fica nesse negócio. Andavam mal perante o Senhor. Aí o Senhor os liberava, os salvava através do Espírito. Aí voltavam a fazer tudo errado. Aí o Senhor, eles faziam tudo errado, o Senhor levantava outro juiz. Aí eles ficavam felizes. Tocava até a trombeta, o shofar. Ficavam felizes. Depois acabou esse período, voltavam a fazer tudo errado. Aí o Senhor levantava outro. Assim não dá. Numa prova não dá, numa música não dá, na vida não dá. Nós temos que buscar uma coerência. Tá bem? Então que o Senhor, o Espírito do Senhor venha sobre nós. E aprendendo com, nós chamamos de Otoniel, Eúde e Sangar, todos nós sejamos convocados a fazer o que é bom perante Deus e não o que é mal perante Deus. Tá bom? Quero saber mais sobre isso. Joia, já está convidado. E também você tem a sua Bíblia na sua casa aí, né? E tem a sua igreja local, aqueles que têm igreja. Então, vamos aprender o que é bom e o que é mal, vamos abandonar. Tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o Espírito vivificador que veio sobre Otoniel, Eude e Sangar, venha sobre nós e sobre todos os cristãos espalhados em toda a face da terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.